Sejam vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Podpá, hoje dando continuidade à série Candidatos, hoje com o candidato José Aldo Rebelo Figueiredo. Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. Nasceu em 23/2/1956, hoje com 62 anos, de Viçosa, Alagoas. Seu estado civil é casado, iniciou na Faculdade de Direito na Universidade Federal de Alagoas, mas não concluiu. Sua profissão é jornalista e já recebeu alguns prêmios aí. Alguns muitos. Alguns muitos, alguns muitos. Entre eles, a Ordem do Mérito da Defesa, Gran Cruz, Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Ordem do Rio Branco, Gran Cruz e Legião da Honra, Grande Oficial pela República Francesa. E Legião da Honra, Grande Oficial também. Seu partido é o Solidariedade. Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Guilherme Souza. E bora ver aí sobre o candidato. Um pouquinho da trajetória de Aldo Rebelo. Ele nasceu em 1956 em Viçosa, Alagoas, como disse no início do programa. Sim, filho de José Figueiredo Lima e de Maria Sila Rebelo Figueiredo. O pai dele trabalhava como vaqueiro em uma fazenda de sabe quem? Não, não sei. Senador Teotônio Vilela. Essa figura é conhecida, hein? Muito conhecida. E foi ali, né, onde o Aldo já começou a ter os primeiros contatos com a política. Interessante, interessante. Em 1968, ele foi aprovado no exame de admissão do Colégio Agrícola Floriano Peixoto. Inicia a faculdade de Direito em 1975, na Universidade Federal de Alagoas. Sim, ele iniciou os estudos lá, porém ele não concluiu, como a gente já disse no início do programa. Ele ficou só 3 anos na faculdade e depois acabou abandonando. Apesar dele ter abandonado a faculdade, ele teve uma participação muito importante em diversos movimentos lá dentro. Foi ali que a gente pode dizer que ele começou seu envolvimento com a política em definitivo, onde ele entrou com a política e nunca mais saiu. Sim, inclusive em 1977 ele se muda para São Paulo, que é aí onde ele se filia ao Partido Comunista do Brasil, o famoso PCdoB. É, ele ficou muito tempo no PCdoB, né? Ele é conhecido por ser do PCdoB, ele mudou de partido recentemente, 2 vezes, a gente vai falar isso mais adiante do programa, mas ele se filia ao partido em 1977, quando o PCdoB ainda era um partido clandestino, por causa da ditadura militar que só permitia 2 partidos na época e não permitia um partido comunista, mas era nessa época de clandestinidade que o Aldo Rebelo se filiou ao PCdoB. Isso aí, lembrando que o período de ditadura militar teve só 2 partidos, como o Gui bem disse, foram o Arena e o MDB, né? MDB que perdura aí até hoje. Todos os outros partidos que poderiam existir na época eram clandestinos, não eram autorizados. Ainda em 1997, ele foi eleito membro da direção regional e da direção nacional do PCdoB, partido que ele pertencia. Sim, entrou pro partido e já começou a algariar cargos importantes dentro do partido. Exato. Tanto que a direção regional, que é da região que ele estava, no caso São Paulo, e também da nacional, né, que abrange aí toda a federação. Em 78, ele retorna para Alagoas, se torna diretor do Centro Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Alagoas, a mesma universidade que ele iniciou e não terminou. Exato, foi exatamente o que eu disse. Ele, apesar de não ter terminado a faculdade, ele teve um papel muito importante lá dentro nos movimentos estudantis de lá. Exatamente. Seguindo, em 1978, ele começa a trabalhar como jornalista. E aí, em 1980, ele é eleito presidente da União Nacional dos Estudantes, a famosa UNE. Sim, a famosa UNE, ele teve muita participação em diversos movimentos da UNE, principalmente ali na atividade contra a ditadura militar e tudo mais. E ele foi um presidente importante aí desse movimento, dessa instituição. Interessante. Ainda em 1980, ele foi eleito delegado da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes, a sigla OCLAI. Sim, aí na OCLAI ele acabou tendo um movimento político mais internacional, né? É, quando ele participou da OCLAI, ele acabou visitando alguns países bem legais, a gente pode dizer. Foi para Cuba, foi para Síria e foi pro Líbano, na época que o Líbano era um país. Era um país, porque hoje a situação tá bem complicada, né, não, Obama? É, vamos lá, vamos lá. E ainda em 1980, né, como você disse que ele teve uma carreira política internacional, né, ele também participou do Congresso da União Internacional dos Estudantes em Praga, na Tchequia. Tchequia, que é a antiga República Tcheca, que mudou de nome, tá no processo de mudança de nome, exatamente. Mas já pode ser chamada por Tchequia, porque o Brasil reconhece esse nome. Exato, o nome antigo era Tcheca e Eslováquia. Unidos. Depois foi para a República Tcheca. Exatamente. E agora tirou a República e ficou só a Tcheca. Em 81 ele ingressou no PMDB. Exato. Por que que ele ingressou no PMDB? O cara era comunista e agora ingressou no partido da ditadura? Porque era a única maneira de disputar alguma eleição ou garear algum cargo político. Então, na verdade, existiam dois partidos, o Arena e o MDB, só que existiam muitas outras pessoas que pertenciam a outros partidos que não eram oficial, não era só o PCdoB, que era um partido clandestino. Mas na época das eleições, eles queriam participar de um processo político justamente para conseguir entrar lá dentro no Congresso ou alcançar algum cargo público. E a única maneira era você se filiando ou ao Partido dos Militares, o Arena, ou o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB. E por isso, em 81, ele se filiou ao PMDB só para disputar as eleições praticamente. Exatamente. Lembrando que ele se filiou ao MDB, como o Guilherme disse, porque ainda era 81, ainda estava na ditadura. Sim, ainda mas não ele havia não deixou acabado. De ser do PSDB. Do PCdoB por ter se filiado ao MDB. E aí, em 1985, ele retorna para o PCdoB. Justamente porque terminou aí a famosa ditadura militar e aí ele retorna para o partido que antes era clandestino e começa a deixar de ser clandestino. Então ele volta para o Partido Comunista Brasileiro, Comunista do Brasil. E aí, só complementando, né? Ele acaba se desfiliando do PCdoB em 14 de agosto de 2017, depois que ele fez um manifesto. Ele escreveu um artigo, um manifesto para o partido, e que não foi bem visto. Ele defendia muitas questões nacionais, e a gente vai ver que o Aldo Rebelo, ele passa por uma transformação, porque, na verdade, uma transformação entre aspas, porque ele sempre foi comunista, mas ele acaba pegando uma visão mais, se a gente for tratar uma visão mais tradicional, ele acabou pegando uma visão mais capitalista do negócio. Tanto que até existe uma brincadeira que o Paulinho da Força fala que ele é um meio comunista, meio capitalista. Exato. Né? E aí, esse manifesto que ele fez não foi muito bem visto pelo PCdoB, justamente por defender algumas questões nacionais, e enquanto o partido estava se encaminhando como o partido é hoje, o movimento mais à nova esquerda, tratando mais da questão cultural. Identidade de gênero, racial. Identidade de gênero e tudo mais, ele acabou se distanciando disso, porque ele via que não era necessariamente só esse o caminho. É uma crítica que a gente já fez em alguns episódios da série Candidatos, inclusive. É só vocês olharem aí que vocês irão ver. E aí ele acaba se filiando ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, em 25 de setembro de 2017. Porém, ele também acaba se desfiliando desse partido no dia 12 de abril de 2018, ou seja, ficou quase um ano, né? Menos de um ano aí no PSB. É. E aí já entra algumas questões políticas, né? Ele declarou abertamente em um outro manifesto feito uma carta que ele fez à presidência do PSB na época, algariando aí a candidatura à presidência pelo partido. Porém, a gente sabe muito bem que o PSB namora há muito tempo já o famoso Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa aí, que é visto por muitos como um perfeito exemplo aí de democrata aqui no nosso país. Exato. Só que ele, por algum motivo, não gostou muito desse namoro entre o PSB e o Joaquim Barbosa, tanto que ele deixou o partido depois que o Joaquim Barbosa se filiou. O engraçado é que ele já declarou em algumas entrevistas que ele via com bons olhos a filiação do Joaquim Barbosa ao PSB, tanto que ele meio que se propôs, né, não abertamente, mas né, ele meio que se propôs a ser participar da chapa do Joaquim Barbosa caso ele fosse oficializado como candidato do PSB. O que não aconteceu porque o Joaquim Barbosa se filiou ao PSB, porém não oficializou sua candidatura, negou a ser candidato à presidência. O PSB atualmente não tem candidato. E aí ele saiu partido em 12 de abril de 2018 e entra no mesmo dia pro Solidariedade, se filia ao mesmo dia num partido do Paulinho da Força, o Solidariedade. Exatamente, pra quem nunca ouviu falar, a sigla do Solidariedade é SD, tá? Então se você vê por aí SD, é o Partido Solidariedade, o partido atual aí do candidato Aldo Rebelo. Exato, só pra cumprimentar, de 2 de outubro de 2015 a 12 de maio de 2016 ele foi ministro da Defesa. E abre aspas: o Brasil ficou refém das corporações. Fecha aspas. Isso aí, mas vamos voltar um pouquinho e vamos falar sobre a carreira política aí do Aldo Rebelo. Certo. Em 1982, ele se candidata a deputado federal por São Paulo. O partido foi PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, hoje apenas MDB, idade, na época ele tinha 26 anos, quantidade de votos não disponível e gasto da campanha não disponível também. Como a gente sempre fala aqui no programa, mas é sempre importante ressaltar, porque vai que é o primeiro programa da série de candidatos que você está ouvindo, a gente tenta sempre levantar o máximo de números das eleições, porém a gente depende do site do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Porém, as eleições muito antigas é difícil levantar esses dados porque eles não disponibilizam no site deles, então é bem complicado. A gente tem uns números, por exemplo, em 1982 a gente não tem números nenhum, em fonte nenhuma praticamente, pelo que a gente pesquisou. E os gastos de campanha é sempre um tormento pra gente conseguir levantar, porque ou o site não tem, né? Aí depende de cada TRE. O TRE de São Paulo, por exemplo, só tem dados de gastos de campanha a partir dos anos 2000, e os TREs de outros estados tem mais um pouco anterior, ou um pouco mais recente, então é sempre difícil da gente levantar. Então, quando vocês ouvirem que os gastos de campanha não estão disponíveis, é justamente por isso que a gente não conseguiu encontrar os dados. Em 1988, ele disputou o cargo de vereador pela cidade de São Paulo. O partido era o Partido Comunista do Brasil. Tinha, na época, 32 anos e conseguiu aí 20.023 votos, totalizando aí 0,39% do total. E ele foi eleito, os gastos de campanha não estão disponíveis. E aí, quando a gente fala de um candidato que foi eleito aqui na série de candidatos, a gente tenta levantar um pouco da atuação dele como político, né? Como vereador aqui no caso. Exato. Então, como vereador, o Aldo Rebelo participou da Comissão de Administração Pública. Ele foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, uma CPI, criada para apurar irregularidades na Prefeitura de Jânio Quadros, de 1985 e 1989. Ele foi relator também da CPI das ossadas do cemitério de Perus, né? Nessa CPI havia um caso de ossadas de vítimas do regime militar, então ele teve uma atuação aí nessa CPI. E ele também apoiou a candidatura da Luiza Heroldina, que acabou sendo vitoriosa e assumiu aí a prefeitura de São Paulo. A Luiza Heroldina, então, filiada ao Partido dos Trabalhadores, e o PCdoB sempre apoiou o PT até aquela época. A Luiza Heroldina ficou no cargo de 1989 a 1992. Ele também criticou a administração municipal no episódio do acordo com a empresa Shell para a reforma do autódromo de Interlagos. E aí, só colocando um ponto para quem não percebeu, em 82 ele se candidatou pelo PMDB, que foi aquilo que a gente disse, em 82 ainda era o regime militar. E aí em 88 ele se lança pelo PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, porque o regime militar acabou em 85, aí o partido conseguiu se legalizar e aí ele já foi direto pelo PCdoB. E aí, dando continuidade, em 1990 ele se candidatou como deputado federal por São Paulo, partido PCdoB, idade 34 anos, na época ele conseguiu 29.554 votos, que totalizaram 0,17% dos votos válidos da época, ou seja, ele conseguiu se eleger. Os gastos da campanha também não estão disponíveis. Em 1990, a atuação dele como deputado federal, ele condenou o golpe de Estado na União Soviética, na antiga União Soviética, que tentou derrubar o presidente, o famoso Gorbachev. Ele também foi membro titular da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Comissão Especial, que apurou crimes de responsabilidade do presidente Fernando Collor de Mello, e membro suplente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele chefiou a delegação parlamentar brasileira em viagem a Amã, na Jordânia, e a Bagdá, no Iraque. Ele também foi coordenador da Subcomissão de Política Monetária, da Comissão Especial do Programa de Estabilização do Governo, e foi membro titular da Comissão de Economia e Finanças e Dívida Externa do Parlamento, e suplente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Foi também coordenador da Subcomissão de Política Monetária, da Comissão Especial, que analisou o Plano Real e representou o Brasil na União do Parlamento Latino-Americano, realizado no Chile, mais precisamente em Iquique. Foi contra a criação do Imposto Provisório sobre a Movimentação Financeira, o famoso IPMF. E aí, em 1994, ele se candidatou novamente como deputado federal por São Paulo. O partido PCdoB, na época, tinha 38 anos, conseguiu 45.240 votos, que corresponderam a 0,25% dos votos válidos da época e conseguiu novamente se reeleger. Sim. Gastos da campanha não disponíveis. Ele foi reeleito a deputado federal. E como a gente está falando de um candidato eleito no caso 100% eleito, né? Ele só perdeu uma eleição. Exato. A gente tem coisa pra caramba pra falar. Então vamos falar um pouco da atuação dele em 1994 como deputado federal. Bora. Ele foi membro titular da Comissão de Economia Indústria e Comércio. Ele também foi contra o monopólio dos estados na distribuição de gás canalizado das embarcações nacionais e da navegação de cabotagem. Havia uma mudança de conceito na época de empresa nacional, que gerou a quebra do monopólio estatal das telecomunicações e da Petrobras na exploração do petróleo. Ele também integrou a Frente Parlamentar Sucro Alcooleira e participou da Comissão de Direitos Humanos, de Finanças e Tributação. E aí, em 1998, a gente pode ver aí que a carreira política dele é extensa. Ele se candidatou novamente como deputado federal por São Paulo, pelo mesmo partido, PCdoB, tinha 44 anos, conseguiu 84.288 votos, que corresponderam a 0,54% dos votos válidos da época. A gente vê que vai aumentando, cada vez vai aumentando a porcentagem dele de votos válidos, e ele conseguiu se reeleger mais uma vez. Gastos da campanha não disponíveis. Sim, e a atuação dele em 1998, ele votou contra o teto de R$ 1.200 para aposentadoria no setor público. Eu estabeleci de uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição para aposentadoria no setor privado. Ele presidiu a CPI para apurar a regularidade do contrato celebrado entre a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e a Nike. Mas eu acho que é uma CPI quase inútil, porque não tem suspeita nenhuma entre a Nike e a CBF. É, mas ele foi, né? Imagina, não tem... É... Imagina, não tem. A Nike nem indica quem que vai usar a camisa 10 e a braçadeira de capitão na seleção, mas enfim, né? E eu já falei que a CBF é a única instituição, idônia. Uma das únicas, que é idônea aqui no nosso país. Um grande abraço ao meu glorioso amigo José Maria Marim e o glorioso Ricardo Teixeira. Os dois andam meio sumidos no nosso grupo do Telegram. É isso aí. Mas vamos continuar que ainda tem coisa aí pra vir. E aí em 2002 ele se candidatou mais uma vez como deputado federal por São Paulo. Mesmo partido, PCdoB, tinha 48 anos, conseguiu 134.241 votos, que corresponderam a 0,68% dos votos válidos da época. E ele conseguiu mais uma vez se reeleger. E agora a gente tem... Gastos da campanha, agora temos. Vamos lá. Como receita, ou seja, como arrecadação, a campanha conseguiu R$ 287.764,75. Como despesas, teve R$ 287.603,75, deixando aí de sobra R$ 161. O que, que dava pra comprar em 2002 com R$ 160? Cara, eu acho que dava pra você dar entrada num carro, num Maserati. Em 2002? Dava, porque era Lulinha, né, pai? Ah, era bom, né? Era bom. Então... Verdade. Em 2002, ele foi ministro da Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais do Governo. Vale lembrar que nessa época a gente tinha vários ministérios. Ele se tornou uma pessoa bem articulada justamente por ter participado de vários processos eleitorais e ser deputado federal há muitos anos já, né? Sim. E conseguiu articular bastante coisa dentro do Congresso Nacional. Ele aprovou, por exemplo, o projeto de parcerias público-privadas para as grandes obras de infraestrutura, a Lei da Biossegurança, da qual ele foi relator, a lei que reestruturou o setor elétrico brasileiro, a lei de falências e a lei dos consórcios públicos. Lembrando que o papel desse ministério na época, das relações institucionais do governo, era justamente você ser o articulador da parada, né? Conseguir fazer uma correlação, ter uma relação boa com o Senado e com a Câmara dos Deputados. Exatamente. E aí, seguindo, em 2006, ele se candidatou mais uma vez a deputado federal por São Paulo. Partido, ainda o PCdoB, tinha 52 anos, conseguiu 160.621 votos, que corresponderam a 0,83% dos votos válidos da época. E ele conseguiu se reeleger. Lembrando que já é a quinta vez aqui que ele consegue ser deputado federal por São Paulo. Gastos da campanha, infelizmente, não disponíveis. Aí você vê aí como a gente tem esse problema realmente com o TRE. A gente tem dados de 2002, mas não tem dados de 2006. Lembrando que todos os dados do TRE de São Paulo estão disponíveis a partir dos anos 2000. É, 2004, para ser mais preciso. É, mas a gente não conseguiu acesso ao sistema, não estava funcionando, mas de qualquer forma, lembrando que no dossiê do candidato que está linkado aí no post, exato, tem todos os links da referência da onde a gente tirou esses dados, e caso você queira tentar acessar lá, o boa link está aí, boa sorte, e vê se você consegue um número e manda para nós. Exatamente. Em 2006, ele foi deputado federal e a atuação dele, ele acabou sendo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O primeiro contato ele é com o setor de defesa do Brasil. Membro de comissões especiais incumbidas de analisar os artigos ainda não regulamentados da Constituição de 1988. Então, tinha uma sobra ainda de coisas não regulamentadas de 88 da Constituição. Sim. Lembrando também que o Aldo Rebelo, ele foi também um deputado constituinte, né? Sim. Então, ele participou da Constituição. Ele também foi membro da Subcomissão Especial da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Inclusive, tem uma passagem meio interessante, porque o Alto Rebelo ele já apresentou algumas propostas que ele é totalmente contra os estrangeirismos na língua portuguesa. Sim. Então, na época que a gente teve adicionada a letra K, Y e outras letras e outros termos da língua inglesa que não tem uma tradução direta para a língua portuguesa, ele sempre se colocou contra. Lembrando que vocês vão ver que o Aldo Rebelo ele é bem nacionalista, talvez um dos candidatos mais nacionalistas que a gente tem nessas eleições. Exatamente. E aí, em 2008, ele se candidata, agora ele decide mudar um pouco. Ele decide mudar um pouco e tenta sair como vice-prefeito aí. Olha aí. Por São Paulo ainda. Ele seria vice-prefeito da Marta Suplicy pelo partido agora do PT, Partido dos Trabalhadores, né? Na verdade, era uma coligação, né? A Marta era do PT, o PCdoB, ele saiu aí como vice da Marta Suplicy em 2008. Ele tinha 54 anos na época e a Marta conseguiu 2.452.527 votos, que corresponderam a 39,28% dos votos válidos da época, mas mesmo assim ela não ganhou, né? Nessa eleição quem ganhou foi o Kassab como prefeito de São Paulo e deixou a Marta em segundo lugar e infelizmente aí os gastos da campanha não disponíveis. É, e lembrando que como ele era um deputado federal, ele poderia sair do cargo, tentar uma eleição e se não conseguir, volta pro seu cargo de deputado federal que ainda estava vigente. Exato. Quando ele retornou, né, pra Câmara dos Deputados, em 2008, ele tenta também concorrer à presidência da Câmara. E aqui tem uma história interessante. Ele tenta concorrer à presidência da Câmara, mas ele perdeu. Olha aí, perdeu? Depois de todo esse histórico, ganhando eleições, De ser tão articulado dentro, né? Conhecido. É. Inclusive, por que ele participou das eleições, participou da chapa da Marta aqui em São Paulo? Porque você pensa, pô, o cara é de Alagoas? É. O que ele tem? Mas o Aldo sempre foi muito influente, tanto que todas as eleições que ele participou foi aqui em São Paulo. Ele sempre foi muito influente aqui dentro de São Paulo. E no Sul também, né? Ele tem uma carreira política bastante relevante no Sul e por isso que o PT optou, né, a chapa optou colocar ele como vice-prefeito na chapa da Marta, o que não deu muito certo, mas só pra explicar por que esse envolvimento. Ele volta e tenta concorrer à presidência da Câmara, mas perdeu pra uma pessoa pouco conhecida no cenário político brasileiro. É mesmo? Quem seria? Seria Michel Temer. Nossa, eu não... Cara, não sei, hein? Michel Temer é aquele golpista? Olha aí. É, isso aí. Ele tenta a presidência da Câmara, mas perde pra Michel Temer, que acabou sendo eleito presidente da Câmara na época. Mas você pode pensar diversas coisas. Mas ele elogiou o Temer, dizendo que ele tinha uma grande capacidade de agregação. Ele era uma pessoa bem articulada e conseguia agregar mais os parlamentares em torno dele. Mas enfim, a gente sabe muito bem no que isso deu. E depois disso, ele foi relator da Comissão Especial que tratou dos códigos ambiental e florestal. E foi nessa época que ele foi relator de uma lei, o novo Código Florestal Brasileiro. Polêmico. Que gerou muita polêmica, que gera polêmica até hoje, inclusive é uma das propostas do Aldo Rebelo que a gente vai ver mais adiante. Mas é um tema que talvez muita gente já tenha visto, muita gente já tenha estudado, mas tem diversos vídeos que explicam bem melhor no YouTube, inclusive o canal do Pirula, que eu vou deixar aqui recomendado, que ele explica bem essa questão do novo Código Florestal que foi sugerido na época. Exatamente, aí dando fim à trajetória política até então do Aldo Rebelo, em 2010 ele se candidata mais uma vez como deputado federal de São Paulo, partido PCdoB, tinha 56 anos na época e conseguiu 132.109 votos, que corresponderam a 0,62% dos votos válidos da época, e aí ele conseguiu ser reeleito mais uma vez. E agora a gente pode agraciá-los com os gastos da campanha. Olha aí. Que de receita, a campanha angariou R$ 2.177.724,19. Como despesa, teve R$ 2.159.922,20. Sobrou aí uma gordurinha, hein? De R$ 17.801,99. O que dava pra fazer em 2010 com R$ 17.000? Ah, dava pra comprar um Kinder Ovo. Em 2010, aí que ele teve todos os holofotes virados pra ele, porque nós estávamos na véspera da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, e ele foi escolhido aí pela Dilma Rousseff pra ser o ministro dos esportes na época. E foi ele que articulou toda a questão da organização da Copa de 2014. Das construções, dos estádios. Sim, a gente sabe que deu muita coisa errada. Teve muitas questões, né, de corrupção nos estádios que estão sendo descobertas até hoje. Sim. Ele foi criticado por algumas escolhas não muito certas, como a construção de estádios em lugares que não tinham futebol, que não tem futebol, quer dizer, tem, mas é muito pouco expressivo. Então a gente tem um estádio muito bonito no Amazonas, por exemplo, que não é utilizado, sendo que a gente tinha um Pará ali do lado, que tem futebol e seria melhor utilizado ali, mas isso entra uma questão da FIFA, que a FIFA queria um estádio em Amazonas. Só para deixar um pouquinho clara a atuação dele como ministro dos esportes, e também teve a questão de Cuiabá, que é um estádio, infelizmente, que está abandonado hoje em dia. Ele intermediou, junto com os congressistas, a aprovação do projeto conhecido como a Lei Geral da Copa, que era uma lei feita para facilitar a Copa do Mundo no Brasil, para atender os requisitos da FIFA e, ao mesmo tempo, não fugir tanto da nossa legislação na época. E depois de 2010, ele também foi escolhido para ser aí o ministro da Defesa, né? Ele ficou no cargo entre 2 de outubro de 2015 a 12 de maio de 2016. Não ficou muito tempo no cargo, mas foi ali logo depois da mudança que a gente teve do governo, né? Saiu a Dilma, entrou o Temer. Sim. E ele ficou esse período aí no cargo de ministro da Defesa. Abre aspas. Não se sabe se quem manda no país é um juiz ou um presidente. Fecha aspas. Polêmico, mas vamos deixar as polêmicas um pouquinho para depois e vamos falar agora das propostas aí do senhor Aldo Rebelo. Entre uma delas é de interesse dele dar mais poder e recursos para os municípios. Sim, ele já declarou diversas vezes que ele vê que todos os problemas estão nos municípios. Sim. O que é, a gente pode considerar como um fato verídico. Sim, claro. Porque é no município que a gente tenta ir no posto de saúde e não consegue, é no município que a gente tem problemas de segurança, é no município que a gente tem problemas de desenvolvimento. E controlar tudo isso na União, nossa, não, esse esquema não está funcionando. Às vezes até no Estado é difícil fazer isso. Exatamente. Né? Então ele pretende dar mais poder aí para os municípios, o que não deixa de ser também uma reforma do Pacto Federativo. Coisas que a gente está observando na série de candidatos, e você que está ouvindo a gente já deve ter percebido, é que a maioria dos candidatos pretende reformar, rever o Pacto Federativo, articular uma reforma política. Exato. E também desburocratizar o Estado, fazer algumas privatizações de coisas desnecessárias. Vocês vão ver isso. Isso é uma tendência que está sendo de todos os candidatos, assim como a gente já tinha especulado no podcast sobre as eleições de 2018. Vale a pena você ouvir, porque é o prelúdio para toda essa série. Uma outra proposta aí, formulada pelo Aldo Rebelo, seria desburocratizar o Estado. Exato. Reduzir onde o Estado atrapalha. Exato. Ele, obviamente, com uma visão mais esquerda, mais estatizante do comunismo, ele acaba tendo essa visão um pouco mais discrepante da ideologia política dele. Seria desburocratizar o Estado para facilitar o investimento em algumas áreas que ele não... Quando ele foi ministro, ele já disse isso, que viajou diversas vezes tentando agarrar recursos para o Estado, mas nunca conseguiu, porque ninguém queria investir no Brasil, porque no Brasil as coisas eram muito complicadas. Então ele já chegou a apresentar projetos na Inglaterra e os ingleses olharam os projetos e falou: bom, é legal, a gente tem o dinheiro para investir, mas a gente não vai investir no Brasil porque existe o custo Brasil. Exatamente. O custo Brasil envolve diversas coisas, talvez renda um podcast no futuro. É, tanto que ele até comenta em uma entrevista que durante a posse da Dilma, né, a China queria investir 70 bilhões aqui no Brasil para criar um canal, né, entre lá a China e aqui o Brasil pelo Pacífico. E ele disse que adverteu a Dilma. Falou: olha, não faça isso porque não vai dar certo. Aqui no Brasil a gente tem muitas coisas burocratizantes que inviabilizam tudo, tudo praticamente. Esse canal era para ligar a China e o Brasil ali, né? A Ásia com o Brasil, né? Pelo Pacífico, para poder levar alimentos e tal, porque o Brasil ele é exportador de alimentos para todo mundo. Sim, e isso entra muito num tema recente, que a China vai construir um novo canal, que não vai... Existe o canal do Panamá, mas sim, a China quer construir basicamente um canal particular para ela, para conectar, né, os países daqui, para ser uma volta menor. Exato. Então, eu acho que vai ser na Costa Rica ou em algum outro país, não tenho, mas vai ser ali na América Central. E aí, falando sobre o Pacto Federativo, uma outra proposta dele seria refazer o Pacto Federativo, fazer um novo Pacto Federativo. Uma outra proposta também seria o combate ao crime organizado e mais garantias às autoridades. E o Aldo Rebelo, ele é muito contundente nisso. Né? Ele fala que aqui no Brasil a gente perdeu a noção do que é disciplina e hierarquia. Né? Exatamente. Falar sobre disciplina e hierarquia parece que tem um sentido autoritário. Ele bate muito nessa tecla. Né? Ele diz que esse tal politicamente correto tá ofuscando tudo isso. Hoje em dia, ninguém mais tem a noção de respeitar quem tá acima de você na hierarquia e esse tipo de coisa. Aí entra uma visão muito nacionalista e a gente começa a pensar, fala, pô, é um cara do partido, um ex-participante do Partido Comunista do Brasil, né, e ainda se colocam como um candidato à esquerda, mas a gente tem diversas ideias dele que fogem um pouco da visão de esquerda que a gente tem no Brasil. Exato. Não tô dizendo que a esquerda não defende a autoridade, verdade. Estou dizendo que politicamente correto é uma coisa que a esquerda impõe de uma maneira que eles conseguem enxergar melhor, que o pessoal de direita muitas vezes não conseguem ver. Ele também defende o combate ao crime organizado e nós colocamos isso na pauta por quê? Porque todo mundo fala que vai combater o crime, vai... Na verdade, quando a gente fala de segurança, muita gente, né? Tira o pé. Ah, eu vou fazer a integração com as polícias, eu vou fazer... E quando o fala, ciclo, né, completo de investigação, mas a gente não vê uma medida contundente. É. Ele fala abertamente que vai combater o crime organizado. Quando a gente tá falando organizado, eu não queria falar o nome das facções que a gente tem, mas todo mundo sabe, eu não preciso falar. Eu não quero falar por medo alguma coisa, até porque eu moro em São Paulo, é nervoso. É. Mas eu não quero falar justamente pra não dar ibope. Eu acho que a gente não tem que dar ibope pra esses caras. E o que acontece? A gente sabe que hoje o Rio está numa situação de guerra, uma situação de Estado falido, muito por conta do crime organizado, e a gente não vê nenhum candidato falando abertamente que vai combater o crime organizado, porque a gente já disse isso em outros podcasts, se você for para cima do crime organizado, você vai gerar uma guerra civil, tal como está caminhando no Rio de Janeiro. Outra proposta aí seria aperfeiçoar ainda mais o Código Florestal brasileiro. Sim, o Código Florestal, como a gente disse, gerou muita polêmica na época, e ele pretende aperfeiçoar ainda mais, mas não é o Código Florestal, como eu posso dizer, não só defendendo o meio ambiente, nossas florestas, nossas matas, mas procurando meio termo entre os produtores, né, os donos de terra que produzem no país, e ao mesmo tempo que você tem a defesa do meio ambiente. Ele quer fazer as pazes entre esses dois setores que atualmente, né, os produtores os agropecuaristas enfrentam dificuldades pelas questões ambientais, e os ambientalistas enfrentam dificuldades pelas questões agropecuaristas. Então a gente tem esse conflito aí no país, que ele pretende organizar isso aí. Ele também, nessa questão de segurança, pretende dar garantia às autoridades, né? Mais ou, sim, menos o que o Bolsonaro defende, como a gente já falou no podcast dele, né? No podcast sobre o Bolsonaro, é dar mais garantia às autoridades, para as autoridades poderem fazer seu trabalho, porque hoje o policial, vou dar o exemplo do policial, mas ele arrisca a sua vida, né, na profissão dele, e ele não pode fazer o seu trabalho, porque ele é rechaçado quando ele faz o trabalho dele, que é defender a sociedade. E aí, quando a gente entra em questão de defesa, não é só matar o indivíduo, tal, mas ele tem que defender. Então, também existe esse conflito entre o pessoal dos direitos humanos e o pessoal que quer mais segurança. E é um dos grandes embates entre esquerda e direita, mas ele pretende resolver isso dando mais autoridade aos funcionários públicos de defesa. O Aldo Ribeiro, ele tem uma pegada mais desenvolvimentista, e esse tema também é uma proposta dele, que ele tem uma agenda de crescimento aí pro nosso querido Brasil. E aí já entra um pouco, ele sai um pouco do campo capitalista e vem mais pro campo comunista, que ele defende que o Estado, sim, o Estado é útil, sim, em desenvolver, sim, coisas que o capital não quer desenvolver. Vamos colocar como exemplo que existem setores que o capital não quer investir porque existe um alto índice de risco. E ele vê que nesses setores que o capital não quer investir porque existe risco, o Estado pode ir lá criar o mercado, fortalecer o mercado, para aí sim ele seja interessante para o capital, entendeu? Então, por exemplo, tem um tipo de mercado que o capital, não, né, os investidores não querem colocar dinheiro porque ele não é desenvolvido no Brasil, tem diversos problemas tributários, diversos problemas de lei, mas o Estado tem esse poder de ir lá e desenvolver esse mercado. Só o Estado, na visão dele, tem esse poder de ir e fortalecer o mercado e não o capital, porque se deixar tudo aberto para o capital não vai investir em coisas que não sejam atraentes. E o Estado consegue investir sendo atraente ou não. Uma outra proposta seria criar um ambiente favorável para o investimento privado, aí, dando, né, coerência ao que o Guilherme acabou de falar. Uma outra proposta seria investimentos públicos em desenvolvimento econômico, que também está dentro aí dessa agenda de crescimento. E aí, como uma última proposta, seria uma última proposta seria investir em ciência e tecnologia. É uma coisa que a gente bate há muito tempo, porque nós somos profissionais da tecnologia. Ele quer justamente investir nisso, porque a gente está... Inclusive, tem um artigo que a gente desenvolveu no site, se você quiser olhar, é sobre um debate sobre a quarta revolução industrial, que está começando a vingar, né? Alguns países já estão bem mais encaminhados nisso, e o Brasil está sofrendo muito, porque o que acontece é alguns trabalhos de base vão sumir no Brasil, e os trabalhos de tecnologia vão crescer cada vez mais, mas só que a mão de obra que não está preparada, o mercado não está preparado, e o Aldo vê que o Estado pode ajudar nisso, a desenvolver esse mercado. Exatamente. E justamente esse pensamento dele é justamente por quando ele era um deputado, um ministro, ele tentou viajar para fora para conseguir recursos e não conseguiu. Então ele viu que era necessário um desenvolvimento nesse setor. Abre aspas. Ser discriminado pelos outros por ser comunista, tudo bem. Agora, ser comunista e maconheiro, aí já é demais. Fecha aspas. Interessante. interessante e polêmico, hein? Aproveitando aí essa deixa da polêmica, vamos falar sobre elas aí, as polêmicas. Vou deixar claro aqui que o Aldo não tem muita polêmica, não, mas tem algumas aqui que podem ser discutidas. Uma delas foi uma viagem para Cuba que ele fez enquanto era ministro dos esportes do governo da Dilma, como a gente falou. Ele viajou para Cuba utilizando um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, e levou a sua mulher e seu filho durante o carnaval. Sim, lembrando que esses aviões podem ser utilizados apenas em missões, né? Missões do país no exterior. E aqui, só para deixar claro, tá? Não é só ele que faz isso, tá? É errado, tá? Eu considero errado, justamente porque é da Força Aérea, é utilizado para missões. Teoricamente, ninguém poderia usá-lo, muitas pessoas usam e ele foi um deles. Sim, a polêmica que envolveu tudo, e tem matérias linkadas aí no dossiê, é que ele utilizou justamente no período de carnaval. Né? E não existia nada público de uma missão para Cuba. É. Mas ele foi para Cuba e conheceu o ministro na época de lá, que atualmente é o presidente de Cuba, e ele diz que ele foi para lá para conseguir parcerias na questão de esportes, porque o Brasil ia sediar a Olimpíada e queria que Cuba utilizasse aqui alguns aparelhos, né, depois da Olimpíada, e fosse uma questão mais de parceria entre os dois, assim também como os esportistas da delegação cubana pudessem ter uma integração maior com os esportistas aqui do Brasil. E mais aí entra aquela questão ideológica do governo Dilma, porque existiam vários outros países mais interessantes para a gente ter relações, principalmente econômicas e culturais, mas sempre foi favorecido Cuba, Venezuela e um pouquinho de Rússia também. Sempre foi complicado essa situação, e ele foi criticado nessa época por ter usado esse avião, mas não foi especificado se era realmente uma missão. Ele viajou no carnaval e levou a família, o que não precisava. Exato. Mas ele se defende falando que tudo isso foi feito de acordo com a lei. E aí uma segunda polêmica seria uma indicação de propina, onde ele foi acusado por Pedro Corrêa, do Partido Progressista, famoso PP, de indicar o Daniel Vital Nolasco, militante do Partido Comunista do Brasil, para o cargo de diretoria da produção habitacional do Ministério das Cidades. Nolasco era envolvido com um esquema de corrupção de desvio de verba do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo Pedro Corrêa, o Aldo Rebelo sabia do esquema, assim como também tinha participação, recebendo um terço de propina do que era destinado ao partido. Bom, foi uma das relações de Pedro Corrêa, que ainda está ocorrendo, né? Uhum. Mas ele se defende disso, negando totalmente qualquer tipo de participação. Vale lembrar que o link dessa matéria também está aí no dossiê do candidato. Mas não deixa aí de ser estranho, suspeito, essa questão de indicação, indicar um cara que, obviamente, está meio complicado com a justiça, né? A gente está vendo agora. Então, pô, aquela questão, diga-me com quem andas que eu te digo quem você é, né, meu parceiro? Então, ele indicou um cara que estava envolvido com esquemas de propina, e o Pedro Corrêa, segundo o Pedro Corrêa, ele tinha participação nisso também. Ele se defende, né? Fala que essas afirmações são caluniosas, inclusive que Pedro Corrêa vai ter que responder na justiça sobre isso aí, né? Vamos esperar e ver o desdobramento disso aí. A gente também tem aquele ponto, né, sobre a época que ele era ministro dos esportes aí, na época da gestão Dilma, no qual ele é parcialmente responsabilizado pelos problemas que teve nas construções, né, questão de, né, sobre corrupção nas construções e sobre a subutilização também dos estádios e locais aí da Copa e das Olimpíadas, né. Ele se defende dizendo que até mesmo nas construções de hospitais e de obras privadas também, nem sempre os responsáveis sabem de tudo que está acontecendo no meio, né? Abre aspas. O Brasil precisa de mais Estado e mais mercado. Fecha aspas. E agora chegou a hora que eu particularmente mais gosto aqui do nosso programa, que é a hora das opiniões. Lembrando sempre, como a gente fala em todos os episódios, que essa é a parte das nossas opiniões pessoais. Tudo que é história e é fato, a gente já falou. Agora vem nossas opiniões, sinta-se livre para ouvir ou não. Embora eu sempre recomende que você deva ouvir, porque essas opiniões, elas constroem o debate que a gente precisa ter nesse momento de crise, mais do que qualquer financeira e outra coisa, crise política, que sim, a gente vive, e não é desde hoje, é desde muito tempo. Então, te convido a ouvir as nossas opiniões, mas sinta-se à vontade para pulá-las também, caso queira. Sim, a gente pode começar dizendo essa visão comunista capitalista do Aldo Rebelo, que deixa a gente meio confuso, principalmente quando a gente vai colocar ele de um lado do espectro político. Entretanto, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz que não é porque o Estado errou que não presta mais. Sim. Eu acho isso importante dizer, porque a gente está com uma onda liberal, conforme a gente já disse em outros programas, muito forte no Brasil e crescente cada vez mais, a ponto de muitas pessoas hoje defenderem abertamente a privatização da Petrobras, coisas que eram palavrão antigamente. Sim. ainda mais depois da crise que a gente teve dos caminhoneiros e tudo mais. Mas talvez o Estado possa ser aí um agente regulador de tudo isso. Com certeza, até porque, né, vou dar um exemplo aqui da nossa área, né, a gente é de tecnologia. Durante muito tempo, a Intel ela foi a única fabricante de processadores. Né? E aí foi criada, né, a AMD, tanto que a AMD ela compartilhava vários projetos de construção, de arquitetura dos processadores, para poder competir com a Intel, para a Intel não ser caracterizada como monopolista, aí, né, no caso da venda de processadores. Isso é muito importante. Né? Só que se você a Intel compartilhava com a AMD? No começo ela compartilhou os projetos de arquitetura. Os processadores da AMD eram muito parecidos com os da Intel no começo, lá na época do 386, 486, por aí. Isso é importante, porque se você jogar a regulação na mão do próprio mercado, o que garante que não vai se formar oligarquia? Nada garante. Exato. Nada essa garante. É a crítica que a gente tem, que a gente bate com essa tecla, que você liberar o mercado, as empresas grandes vão crescer cada vez mais, mas as empresas pequenas ficam meio difícil, né? Ainda mais se você quer competir no mesmo mercado onde você tem oligarquias já formadas. Exato. Então talvez o Estado realmente tenha que ser um agente regulador de tudo, só que eu não defendo mais Estado. Sim. Eu acho que mais Estado não. A gente tem que diminuir a estrutura do Estado. Sim. Porque, ele diz que o Estado tem que investir em coisas que não é atraente para o mercado, para desenvolver, né? Ele é bem desenvolvimentista, né? Sim. Ficou muito claro que a gente viu aqui no episódio até agora que ele é bem desenvolvimentista, mas qual que é o preço do Estado ser esse gestor do mercado? Porque se o preço for criar mais ministérios, mais regulamentações, eu não sou a favor. Eu acho que ou você defende que a gente tem regulamentações que não são bem aplicadas, ou você defende que a gente tem regulamentações demais. Defender que o Estado ainda precisa de uma participação muito forte, ok, mas qual que vai ser a prática disso? Criar mais ministérios, criar mais leis, criar mais burocracia. Ele vai retirar burocracias desnecessárias de fato? Ele vai criar mais ainda para, na visão do Estado, manter o mercado mais equilibrado, mas ao mesmo tempo complicar a participação das empresas aqui no país? Então a gente tem que debater mais sobre isso aí, ver o que de fato o Aldo Rebelo pretende fazer nessa questão de o Estado participar mais. Exatamente. Eu trouxe aqui algumas citações aqui que eu anotei de modo livre, então não foi exatamente do jeito que eu vou falar, mas eu não quis descaracterizar nada, tirar nada de contexto. Voltando àquela parte da segurança, né? Ele fala que a gente perdeu a noção de disciplina e hierarquia na segurança e que a gente criou uma sociedade onde parece que falar de dever é uma coisa autoritária, aquilo que a gente falou um pouco no começo do programa. Outra coisa que ele falou foi que a esquerda passou a dar mais importância para questões identitárias e multiculturais em detrimento do nacionalismo. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Para quem já ouve o Podpah desde o começo, ou há mais tempo do que uma pessoa que chegou agora, sabe que eu critico muito, muito as políticas de esquerda de maneira geral. Mas o Aldo Rebelo, eu não tenho como criticar o cara, porque ele é um cara muito conciso. Ele é um cara muito conciso, tanto que ele saiu do partido dele porque ele viu que o partido dele estava mudando as causas. E ele preferiu sair do partido do que mudar as próprias convicções dele, entendeu? E isso eu achei excelente, porque ele é um cara que ele é de esquerda, ele não tem vergonha de falar, ele se diz socialista, mas ele não vai nessas mudanças que a esquerda tem. Inclusive, talvez eu até me pergunte se ele não corre do lado errado, porque aí é que tá, a esquerda ela sempre vai mudar. A gente vê pela história da esquerda que ela sempre muda de causas e ela sempre tenta se manter moderna para conseguir a revolução que ela sempre planejou. Será que, no caso, o Aldo Rebelo, de fato, em teoria, não escolheu um pouco o lado errado? É que eu não quero descaracterizar a esquerda e nem falar que a direita é melhor, etc., né? Eu acho importante cada um ter a liberdade de pensar na ideologia que acha que é certa e poder praticá-la dentro dos limites de direitos, etc., né? Mas faz todo sentido ele ser comunista, porque ele viveu numa época complicadíssima. É verdade. Então faz todo sentido, né? O que ele queria na época que ele começou a ser socialista era o que realmente o Brasil precisava, que era certa liberdade de expressão, de opinião, etc., né? Liberdade para ir e vir. A gente sabe que muitas dessas liberdades foram cerceadas durante o período de regime militar. Mas o que eu gosto muito do Aldo é que ele é íntegro, entendeu? As causas dele são as mesmas desde que ele ingressou na vida política. Por exemplo, ele tem essa agenda nacionalista, o que eu acho que é extremamente necessário pra gente. Tá? O brasileiro, ele não tem noção do que ele é, ele não tem noção de quem foram os fundadores. Inclusive, ele cita José Bonifácio em alguma entrevista. Eu achei isso genial, porque pra esquerda aqui do nosso país, tudo que veio a partir da República não vale nada. Tudo que veio a partir da República. A partir da República mesmo, a partir da República. Os fundadores do nosso país, ninguém fala nada. A esquerda aqui nacional, do nosso país, ela fala muito mais de revoluções de outros países, ela dá muito mais valor, muito mais apreço para Marx, para Engels, para Lenin, para Trotsky, mas não fala das bases do nosso país. O Aldo, não, ele mostra isso, ele mostra esse nacionalismo. Ele, inclusive, ele comenta que ele tem amigos do exterior, da Europa, que vem aqui pro Brasil, vê o índio, que não é alfabetizado, que não sabe contar, e acha isso lindo. E aí ele combate, ele fala, então por que que os seus, lá do seu país, têm que ser alfabetizados e os nossos daqui não têm? Pô, isso é genial, entendeu? O Aldo Rebelo, ele quebrou um pouco, assim, a minha visão, que realmente eu tinha uma visão muito focada em achar que a esquerda, ela é isso mesmo, ela vai se moldando, né, pra se adequar às causas relativas para chegar no poder. Mas não, o Aldo ele mostrou que isso não é inteiramente verdade, que tem pessoas que são contra a própria esquerda, a esquerda de hoje, pelo menos. Ele diz que a esquerda de hoje dá muita importância para questões identitárias e multiculturalistas e que, na visão dele, isso é importante? Sim, é importante, mas não é mais importante do que o nacionalismo que a gente precisa ter. E eu concordo de cabo a rabo com o que ele diz. Eu discordo um pouco e coloco mais dois dedos aí nesse assunto, que é tudo muito lindo, muito maravilhoso, como eu diria Dirceu Marchioli, maravilha, mas tem algumas questões aí. Ele mudou de partido, ele passou por 3 partidos, né? Sim. PCdoB, PSB e Solidariedade Agora. Isso. O Solidariedade é um partido novo, do polêmico Paulinho da Força, né? Inclusive, papai gosta muito dele. Um beijo pro papai, se ele tiver ouvindo. Ele gosta muito do Paulinho da Força. E Solidariedade é um partido que meio que foi feito... Assim, eu não vejo ideologia no Solidariedade, eu não vejo intelectuais no Solidariedade, coisas que são essenciais pro partido, diga-se de passagem. Tudo bem, você disse que ele mudou de partido justamente porque ele viu que um não tava mais indo pro outro lado, tanto que, por exemplo, a gente tinha Aldo Rebelo no PCdoB, a gente tinha outras, né, figuras importantes do PCdoB, e hoje a candidata deles é a Manuela D'Ávila, que a gente já gravou um episódio sobre ela, inclusive. Então, para você ver a mudança, porque a Manuela D'Ávila é a cara da nova esquerda, assim como Boulos e assim como outros candidatos também. Sim, Jean Willis, né? Não é candidato à presidência, mas está na política também. É a cara da nova esquerda, que é essa esquerda que vai muito pela questão social, pela questão dos movimentos culturais e tudo mais, e deixou um pouco a visão marxista de lado. Tudo bem, ele pode ter mudado esse partido por causa disso. Depois ele foi pro PSB, que também é um partido que fica no meio entre os dois. A gente já teve Marina Silva, Eduardo Campos, Joaquim Barbosa. Literalmente entre os dois. Joaquim Barbosa, que é afiliado. Então a gente tem muitas coisas. Agora, será que ele não mudou desses partidos todos por outras questões ou foi somente ideológico? Será que ele não quer realmente uma participação mais forte no partido? Será que ele não quer realmente ser presidente? E ele viu que nesses dois partidos ele não ia conseguir? Faz sentido. E mudou, foi para um partido mais básico, porque foi o único partido que abriu as portas para ele. Será que ele não tá querendo realmente um cargo público, em vez de... não tá mais ligado a querer uma participação política, um cargo público, do que as questões ideológicas? Então tem muito disso também. Faz sentido, interessante isso aí. Só que eu acho que não, porque se ele quisesse mais projeção política, ele iria para um partido diferente, porque o Solidariedade tem bem menos projeção do que o PCdoB. Então, mas será que teve outros partidos que iam querer Aldo Rebelo como a gente candidato? Não tem como saber, né? Então é uma questão complicada, mas eu deixo aqui, né, ser muito linda essa história que o Thiago contou, novamente falando, né, que ele mudou ideologicamente para não mudar suas convicções, ou será que ele mudou para ter uma participação política em algum lugar, porque as portas estavam todas fechadas para ele? Fica aqui a questão. É uma boa questão. Eu quero colocar mais alguns pontos aqui, poucos. Ele fala que regulamentações fazem empresas saírem do país por terem que contratar mais advogados do que engenheiros, né? Ele disse isso sobre uma empresa lá uma certa entrevista. Isso aí concretiza ainda mais, né, essa reforma desenvolvimentista, né, de tirar a burocracia, etc., que ele diz, né, que ele traz aí como propostas. Aí sobre o superfaturamento de obras durante a Copa, né, e as Olimpíadas, ele fala o seguinte: o governo não construiu os estádios, ele acompanhou a construção e fiscalizou os prazos. Onde houve irregularidade, os responsáveis têm que se responsabilizar. Só que isso aí é meio que falar, olha, eu chamo os caras pra fazer, mas eu não posso ficar olhando. Não, isso aí eu discordo. Você tem sim que fiscalizar. O governo tá fiscalizando, então ele tem que fiscalizar tudo, não só a concretização. Se você é chefe de obras, constrói um prédio, o prédio cai. Certo. A culpa é de quem? Em partes é minha também. É claro. Em partes é minha também. Porque eu vi o projeto, etc, etc, etc. Então, o Estado tem sim que se responsabilizar por isso e tem que ficar de olho, sim. Ele elogia as Forças Armadas e declara que todo sentimento de amor à pátria pode ser encontrado nos militares. Diz que os militares não querem envolvimento com a política partidária e que, inclusive, durante o regime militar, os militares chegaram bem no final, né? E aí eles acabaram pegando a casa pra eles e tomando aí o país. Vai lembrar que ele foi ministro da da defesa, então ele pode Sim. falar com convicção. Não, e ele recebeu diversos prêmios aí Sim. militares, né? Então, eu acho isso extremamente bom, porque toda pessoa de esquerda desce o pau em polícia e em militar de maneira geral. Ele não. Cara, a gente pode ver que os militares, de fato, eles não têm muito envolvimento em política, não. A gente pode ver, a gente tem aí um general ou outro que dá a opinião dele, mas se envolver em política, não. É um debate grande, mas assim, se fosse pra fazer alguma coisa, eles já teriam feito. É, é claro. Porque claro. A situação claro. Seria depois do a situação que a gente fez seria depois do impeachment da Dilma. É. Ou durante o governo Dilma, né? O último governo. E a gente não teve nada. E aí, pra finalizar, ele fala que ele, sobre a violência contra negros, né? Ele diz que a violência se abate sobre a população mestiça, né? Negros, mestiços e tal, que ela está ao alcance da violência. E, pô, ele é o único cara que eu acho que fala uma coisa coerente. Uma coisa coerente, porque a esquerda, de maneira geral, é contra a polícia, porque a polícia é repressora e o criminoso ele não tem culpa, ele tem que ser reabilitado, etc. Ele inocentiza muito quem é culpado e culpa muito quem é inocente, quem está fazendo trabalho. E o Waldo Rebelo não, cara. Ele consegue enxergar que isso está errado e que isso tem que mudar. Cara, literalmente, o Waldo Rebelo, eu acho que ele é uma figura, assim, da esquerda, que é muito diferente do que a gente vê hoje no país. Ele responsabiliza quem tem que ser responsável, não passa pano pra ninguém. E o mais importante de tudo, ele se manteve íntegro e coerente e não mudou de causas, só porque a esquerda brasileira mudou. E nisso aí eu tenho que bater palmas, não tenho um A na questão ideológica pra falar contra ele. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui da série Candidatos no Podpah. Lembrando pra vocês que tudo que foi falado aqui se encontra num dossiê que o Guilherme fez e ficou excelente esse dossiê. Tá muito orgânico, tá muito bonito, dá pra você ver lá. Não tem dificuldade nenhuma, todos os links vão estar lá. Discordei de tudo que vocês falaram aí. Quero falar com vocês, meu. Vocês estão todos totalmente errados. Você quer falar com a gente, cara? Quero, como é que faz? Bom, tem como, né? Tem como. Não que a gente vá dar ouvidos, né? Mas vocês podem falar com a gente mandando um e-mail para o endereço falomemo@podpah.com.br. falomemo@podpah.com.br. Se você não quiser anotar esse e-mail, você também pode acessar o nosso site, podpah.com.br. Lembrando que podpah é podpah.com.br. Lá vai ter no menu contato, você vai ter lá um formulário para contato. Se não quiser entrar em contato pelo formulário, lá vai ter esse mesmo endereço de e-mail que eu falei aqui agora. E é isso aí, com isso nós concluímos mais um episódio da série Candidatos, esperamos aí ter elucidado um pouco mais vocês, pra vocês conseguirem votar de uma maneira melhor. Exato. E não acabou, tem muita coisa pra vir ainda, tem muita coisa que já foi também, assina o feed e ouça todos os episódios, vamos votar consciente, porque 2018 é o ano da decisão. Exatamente, ouçam também os outros programas que a gente tem, a gente fala de temas gerais. É, a gente não fala só sobre política. Exatamente, vamos deixar isso por... a gente fala de temas bem variados, inclusive o Podpah é o podcast itinerante de São Paulo, a gente viaja São Paulo, por assim dizer, é. Mostrando os lugares que a gente tem, contando um pouquinho da história desses lugares que a gente visita. Então fiquem ligados aí, ouçam mais o nosso podcast e até a próxima, que vai ter muito mais.